que vai ser a ordem, né? Quem vai cantar primeiro? Munhoz! O quê? Rimas, batidas, pesos e medidas, padrão alcançado e testado na rua. Ritmo e poesia feito de forma crua. Rara, a pesquisa continua. Uma simples experiência empírica ativa um processo químico. Neurotransmissores trabalhando num fluxo indescritível, codificando mensagens captadas no subjetivo mundo externo. O impulso elétrico sensível percorre a mente na missão de passar informação adiante de um modo objetivo. Como uma reação em cadeia, o Big Bang interno corre. Grilhões mentais se rompem como que de repente, concretizando pensamentos em meio a essa torre de Babel. Transformo nada em verso através de uma caneta e folha de papel. Palavras se equilibram enquanto dimensões paralelas dobram. Nessa dança elegante, todo o universo pode estar contido numa simples casca de nós. Que com o microfone em punho me apresento em boa hora, fazendo com que seja reconhecida minha voz. Munhoz, científico, místico, poeta apocalíptico, escrevendo rimas em frente ao oratório, pesquisando beats direto do laboratório. Pegue fórmulas, tabelas, saia pra rua agora. Converse com ricos, pobres, jovens e senhoras. Anote com atenção tudo no velho caderno. Experiências coletadas no mundo externo. Pegue fórmulas, tabelas, saia pra rua agora. Converse com ricos, pobres, jovens e senhoras. Anote com atenção tudo no velho caderno. Experiências coletadas no mundo externo. Seguindo o fluxo do processo mental, exponho rimas elevando mais o nível do ponto inicial. A voz rasga o espaço na velocidade do som, através pensando compressores, chegando até o rolo no tom. Pro bom entendimento de quem escuta vozes mudas, atraindo interesse de quem pesquisa, escuta, estuda. Propriedades de ruídos adentram seus ouvidos, ondas sonoras vagam pelo ar, aparentemente sem sentido, mas transformados em energia elétrica pura, juntando os outros elementos na perfeita mistura. Estruturas formadas por fibra ótica ou silício, não importando o conteúdo, a rima que sai por vício. Gravado e processado em equipe de última geração, prensado, lacrado, o som chegar na sua mão, passando informação de maneira rústica. A mensagem volta ao estado cru através da acústica. O conteúdo coletado já é suficiente. Siga fórmulas e regras já existentes, mas se for preciso, desafie a gravidade. Solte ideias que levitam por toda a cidade. O conteúdo coletado já é suficiente. Siga fórmulas e regras já existentes, mas se for preciso, desafie a gravidade. Solte ideias que levitam por toda a cidade. Iniciamos finalmente o início do fim do processo. A hora mais importante de todas elas é quando todos os níveis intelectuais passam a ter acesso. Por isso, o responsável pelo transmimento de pensação não pode sofrer de afasia, mesmo que estejam escutando um Walkman de terceira ou quarta linha, fabricado nos confins da Malásia por pessoas com azia. Sim, na sinapse não tem que haver interferência, e pra isso não vai depender da sua inteligência. Ou você acha que há 10 minutos atrás eu conheci alguma dessas palavras que eu tô rimando? Não, há 10 minutos atrás eu tava num site que falava sobre cérebro humano, estudando pra poder falar difícil, um pouco diferente. Afinal de contas, hoje eu assumi o papel de aferente das regiões periféricas pro centro nervoso existente. Fluente? Sipa não, mas quem sabe ao menos convincente. Assimilado o conteúdo, hora de pôr em prática, seja por instinto ou de maneira sistemática. O necessário agora é somente sua verdade, e lembre que o resultado é pro bem da humanidade. Assimilado o conteúdo, hora de pôr em prática, seja por instinto ou de maneira sistemática. O necessário agora é somente a sua verdade, e lembre que o resultado é pro bem da humanidade. União, família Frohood, os parceiros do quinto, bonde do quinto, só os neuróticos, frenética. Que coalhada, anão macarrão, essa da corrente, o bola, o unho, o peido, peidorreiros, cara, a voia gemada, paz.